E hoje, de modo especial, nós queremos aqui saudar um dessas crianças que está fazendo aniversário, a nossa querida Maria Luísa. Vamos aplaudir aí, galera. Maria Luísa fazendo aniversário hoje. Manda um parabéns no Rock and Roll aí, minha galera. Vamos fazer o parabéns dela todo mundo junto pra ficar legal, hein? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E parabéns! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Maria Luísa! Viva! Tô vendo muita criança aí, tem ali a Cecília. Quem quiser Clarice, desejar os parabéns pra ela, pode vir aqui, viu, galera? Tá aqui, ó, dá um abraço dela, desejar os parabéns. Tô vendo a Maitê ali também, beijão pra todas as crianças.